predador vindo em sua direção. Vai dar um bote certeiro e se apossar do seu cordão. Vai cobrar com juros e correção monetária. Humilhação do almoço no lixo da rodoviária. Lágrima da filha que pingou no chão de barro vomitando. Todo macarrão azedado, desempregado. Sem renda, o terror dos 94% dos brasileiros que temem ser baleados nessa batalha. Campar o campo é de cimento. Se não cair pelo fuzil, cai pela falta de alimento. Nenhum arauto, nem evolução natural compreende a violência da raça policial. Sou animal, treinado com ponha cavalaria. Sendo que o ser irracional é o que tá em cima. Seu prescindível modo de sobrevivência. Deflagra na selva, cápsula de incoerência. Onde brota cogumelo, só que de fumaça. Detonador acionado, bum, já era advogado. Tamo no jogo sanguinário de eliminação. Quem dá start na vida já tá na competição. Essa é a tática urbana da seleção natural. Onde a matraca é agarrada e dá um golpe letal. Essa é a tática urbana da seleção natural. O forte prevaleceu sobre o fraco no sinal. Essa é a tática urbana da seleção natural. Onde a matraca é agarrada e dá um golpe letal. Essa é a tática urbana da seleção natural. O forte prevaleceu sobre o fraco no sinal. Eu olho jato executivo e tem sangue azul. Esse é o perfil da presa no século 21. Que temendo um 5-9 contratou um vigia. Que estudou a rotina da sua filha. Aí vadia, cala a boca, fica aí na moral. Se não quiser que eu arrebente esse rostinho angelical. Você quer ganhar um presente? Toma aí um espelho, olha a sua cara de coitada amarrada aqui no cativeiro. Esse mero gesto de brutalidade que atua o bacharel em desigualdade. Que visa a oportunidade de arrastar o Corolla enquanto o dono se distrai com o jogo da Copa. Era pra ser o carrinho não, a quadrada na mão. Só que a necessidade leva a adaptação e leva a joia pro rolê a 120 na rua. Com uma granada no carro auxiliando a fuga. Até a águia já apresenta alteração na espécie. Sobrevoa a região com metralhador e ele ser violento. Brutal? Sim, porém real. Onde a pólvora é adubo, na cepaz é anormal. Essa é a tática urbana da seleção natural. Onde a matraca é agarrada e dá um golpe letal. Essa é a tática urbana da seleção natural. O forte prevaleceu sobre o fraco no sinal. Essa é a tática urbana da seleção natural. Onde a matraca é agarrada e dá um golpe letal. Essa é a tática urbana da seleção natural. O forte prevaleceu sobre o fraco no sinal. Camuflagem tombou de luneta e silenciador. Ninguém viu o atirador nem a perícia. Tem pisto, tiro, veio da onde? De um hotel reservado uma semana antes. Esse ambiente hostil cobra habilidade rara. Se o subsídio zerou, o plano não pode dar falha. Então confere esse utensílio de trabalho. Tem 30 no carregador e tá lubrificado. A quadrilha na favela como na guerra os biels. Que defendendo sua classe, metralhando SS. O grau de todo o pacifismo é limitado. A fúria vira solução. Quando se tá empurralado, esgota a possibilidade. Legítima violência. Quem dá outra face não deixa descendência. O estudante largou a faculdade, conhecendo a biologia da maldade. A injeção de veneno aplicada na artéria da vida deu origem à espécie assassina. E a teoria darwiniana nessa guerra social ganha a pressão urbana da seleção natural. Essa é a tática urbana da seleção natural. Onde a matraca é agarrada e dá um golpe letal. Essa é a tática urbana da seleção natural. O forte prevaleceu sobre o fraco no sinal. Essa é a tática urbana da seleção natural. Onde a matraca é agarrada e dá um golpe letal. Essa é a tática urbana da seleção natural. O forte prevaleceu sobre o fraco no sinal.